Romeu Índio Alfa Lima, decolada aos 1-4, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 1-2-0-8, Índio Alfa Lima. Azul 2782, informa o cargo, decolado da cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pouso. Se afastar à sua direita, autorizado o pouso, pistão 0, vento 080 graus, 05 lá. Se é perigoso, o azul 2782. Controle Salvador, Índio Alfa Lima, decolou da 17, na sua escuta. Atarrando Índio Alfa Lima, contato radar, subatório nível 100, autorizado direto Coral. Sente, voando Coral, Índio Alfa Lima. Quando possível, solicita para o destino, senhora. A ideal é a 240. Aguarde. Salvador, eu chamei a 63, 1-3 com informação aqui. Chamei 63, 1-3, informação em curso de Sierra. Para Guarulhos, aguarde distante com a corda. Prepara da El, transmissão Monte. Da El Monte, Lagrato, aguardando a chamei 63, 1-3. Ram 3305, completo procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 95-3305. 21, decimal 9. 1-219, direita, o azul 2782. Tudo é 72, boa noite, Alfa Kilo, parte 3, 4, Lima. Alfa Kilo, parte 3, 4, Lima, obrigado. Torre Salvador, boa noite, está 3305. 3305, ajuste no 011, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 05 lá. Pouso, está Romeu 313, pronto para cópia? Senhor, prossiga, Romeu 313. Romeu 313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Upper Zulu 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída da EL, transição Motiva, pista em Zulu 0, primeira curva à direita, transponder 5127, frequência do controle Salvador em 120.8. Ativo 6313 da Oceanera, entendeu? Autorizado Guarulhos, Sierra Bravo Golf Romeo, 360. Pela superior Sulu 10 até o Tango Bravo Eco, Taubaté. Nível 360, decola da pista 10, com curva à direita na saída da EL, Motiva. Transponde 5127, controle após 1208. Oceanera 313, confirme por gentileza, saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva, confirmado. 6313. Correto, protegimento do Xenema 313, portão meia dúzia, chame quando pronto para o push back, treinamento. Sim, chamarei, agradeço. Na direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direito da zona, boa noite. Lotar 3305, lembrando? 305, siga via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 3305. Solicita a proa 240, quando possível. Aparentemente, a Alfa Lima está no, em contato, tentando contato com o controle Lelos. Inicialmente, mantém o na proa de coral, aguardando a autorização. Rio 5972, boa noite, autorizado de chegada a bom, se vista para 4.000 pés, ajuste na 0 no 1. Juliette, 310, pushback, acionamento, chame para o táxi. Barra Meu Índio, Alfa Lima, inicialmente mantenha a proa de coral na Golf 677. Controle, confere na terminal, nós vamos ter um atraso de mais de 20 minutos aí quando o coral, não é possível lá 240. Barra Meu Índio, Alfa Lima, Ilhéus, que solicita manter a Golf 677. O Índio, eu falei para solicitar cancelamento da presença ali, para manter o 105 então. Papai Romeu Índio, Alfa Lima, plano instrumento cancelado 0029, estudo em condições visuais para 105. Índio, Alfa Lima. Agora autoriza para o 240. Siga a viagem até o ponto de espera da pista 90, quando ela torre 1 noite 2995, a gente 0111, sua viagem. Então ainda ponto de espera, 295, 1.000.000 de ajuda, muito obrigado, uma ótima noite, 6300. Controle, Salvador, muito boa noite, azul 4235. Azul 4235, boa noite, autorizado direto de revista 367, desça para o nível 050. Autorizado direto, o 367, desça para o 050, azul 4235. Barra Romeu Índio, Alfa Lima, quando possível, estimado para pouso. Gente, o Intel falou. 15972 irá fazer o procedimento de revisão da pistola zero? Gente, deixa para 2.000 pés, autorizado o procedimento MDB Zulu, Rio 5972. 5972, manda por uma toda? Autorizado, Rio 5972. Ok, pronto. Controle Salvador, boa noite, 1170, descendo 150, Mari 5 Sierra. Voo 1170, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Mari para o 050, 1170. 310, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 080 graus com 08 nós. Gol 1170, prossiga para o controle. Passou o pavode, possibilidade de presente voar o Serra Bita 369. 1179, mantém a perfil da chegada, informa o número 3 na aproximação. A manter o perfil 1170. Salvador, boa noite. Gol 1188, informação Serra. Gol 1888, acione identificação, desce via chegada. Bom, para o nível 060, o ajuste 1011. 1011, via chegada bom, fim desce 060, com 1888. Passo 235, desça para 4.000 pés, ajuste 0011. 4.000 pés, ajuste 0011, azul 4235. MA 310, decola os 34, controle 120, decimal 8, teu bom, vai, boa noite. Controle 208, MA 310, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oceano 6310. Oceano 6310, contato para dar uma decolagem, suba a via saída PUCA para o nível 350. Salve via PUCA, para o 350, Oceano 6310. Autorizado o procedimento Zulu para o Rio, né? Afirmo, Rio 5972 está autorizado a NTP Zulu, reporte estabilizado, ajuste no 09. Portal estabilizado. Reporte igual 023. Qualquer gente, descente vai a Bons Arrival, at level 070, finish 1011. Qualquer gente, descente vai a Bons Arrival, at level 070, Rio 5972 está alinhado com a vista, já no procedimento. Rio 5972, chame a torre na frequência 1118.95. 1895, uma boa noite. Salvador, Oceania 6303, pushback para mim. 3 altos, né? 63 no 3 pushback, você não mexe para o táxi. 2 altos, 3, 3. Você aguarda. E nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso 5972, baixar travado. Travar. 310, Rui, Romeu Fox 018. Boa, Romeu Fox 018, você é a 63. Bono zero, muito obrigado. Sou 235, voo Serviço 366, sou autorizado a aeronave da pista 10. Sete para 2500, pés ajuste 10, 11, reporte, Serviço 366. O azul para 235, autorizado agora para o 366, descendo para 2500 pés. O ajuste 10, 11. Romeu India Alfa Lima, 53 milhas, sudoeste Salvador, serviço radar encerrado, chame controle e Delta na frequência 1201. Após esse apito autorizado para o 1170, prosseguindo o procedimento. Voo 1170, após esse apito irá voar o Serra Vito 366, reduza para 210 nós, sai com o número 2 na aproximação. Após ETAP, vai voar o 366, reduzindo 210. Uno 170. Gol 1888, reduza para 230 nós. Reduzindo 230 nós. Gol 38. Vira nós. Da pista 10, ajuste 10, 11. Reduzindo 180, descendo 2500, gol 1170. Tráfego 11:09, número na aproximação, massa 3.000 pés, em descida para 2.500, um eco 190, com 180 de ground speed. Paciente 1-1, acertado. Passando 366, azul 4235. Azul 4235, torre 118, decimal 95. Torre 1895, boa noite, Sérgio. Salvador, muito boa noite, é o azul 4235, passando agora 366, visual com campo. Desça para 4.000 pés, o ajuste 10111. 4.000, 1.011, triplo 8 da Rua. Após pelo irá voar o Cerrito 368. Ok, após o 367, voa para Cerrito 368, gol 38. Decimal 95. 1895, gol. Passo 235, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 070 graus com 08 nós. 4235, livre pouso, não no 0. Salvador, boa noite. 1170 da Gol, passa a Serra Vitor 366, visual. Chegou no 70, número 2 na aproximação, guardando pista livre. O altímetro no 011, reporte Serra Vitor 372 com trem chegada. Reporte era 372, 1170. Desce para 2500 pés, voa, cordão voe, o Serra do 366, autorizado a RNAV da pista no 0, ajuste no 011. 1011, 2500, 366, autorizado o procedimento, 888. Por 170, aguarde pista livre. Você escuta 1170. Solos 47 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. visando o ponto de até a direita, Solo 219, uma boa noite, até já. Fly Sierra Victor 367, descend to 4000 feet, connect 1011, cleared our navy procedure and runway 10. Padre, Sierra Victor 367, descend to 4000 feet, on the connect 1011, cleared our navy NSF runway 10, approach goal 023. Doutor 3305, 330 para Recife. Mal 9. 1895, bom serviço. Amém. O que agora te chamando para a cópia? Recife 350. 330. Aguardando. Agiliza as manobras para a decolagem. Confirmo. Ganhar e manter, pistão no zero, final 63 ou no 3? E manter no zero, né? 3 70, Solos 49, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direito 219, 1170, já. Alfa, entre a Juliette Azul, 4235. Vamos com 05, nós. Salvador, boa noite. Gol 1-8 no Serra Victor 372, visual reduzido. Boa noite, gol no 888, continuando a aproximação, agora na pista livre, informa o rebote 320 da Avianca, iniciando a rolagem, pista no zero. Paciente, aguardando, 38. Alfa Juliette 1-0, 1-1-7-7. Request taxes of 4980, inform Aracaju as alternate 0230 of endurance 100 on board. 4980, taxi Indian to holding point 1-8-1-0. Yeah, contact 118.95, turn 8-1-0-1-1. Good flight. Clear taxi 1.1810, tower 1-8-1-9-5 of 0-0-1-0-1-1. Azul 4980, have a good one. 0 vento 070 graus com 05 nós. Recife 330 autorizado, via uniforme do Luno 7, da cor da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5135. Calder, boa noite, na minha 303. Caju, decola no zero, Puca, Arapuca, Caju, 208-5135. Flight 3305, para o feedback acionamento. Feedback semana. Azul 4980, confirme if you have inside the traffic on short final. Confirm Azul 4980. To the landing traffic, clear to line up and the weight, runway 10, Azul 4980. Behind landing traffic, clear line up and wait behind runway 10-049-980. 88, solo 53 à direita, no Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. Entrando na Fox 219, com vocês, depois. Zero, chefote, Cruzeiro do Tri. Apertura 023, call tower, frequency 118.95. 1995, é Portugal 023, uma boa noite, obrigado. Boa noite. Star, boa noite, é Portugal 023, establish on final for runway 10. Gol 1-8 na Fox. Boa noite, gol 1-8. Chega via Alfa Juliette passando 08. Alfa Juliette para 08, 38. By runway vacated, autonomous side 1011. Unit 1011, continue approach, airport goal 023. Zero 023, the wind 080 degrees with 05 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 023. 0498 airborne at 55, call Salvador Control 120.80, have a nice flight. 20 this morning to 0498 have a good one. Salvador departure, Rookie David is 049-80, passing 1000, Phuket departure. Azul 4980, radar contact, landing level 350, Phuket departure. Climbing to flight level 320, Phuket departure, 049-80. Portugal 023, on the ground at 57, leaving by the right, call ground control 121.9, have a nice day. Land locate 119, Portugal 023. Good night. Request direct, Aracaju is a 4980. Azul 90, correction, form 90, stand by. Portugal 023, taxi via Alpha, Juliet, gate 1-1. Alpha, Juliet, gate 1-1, and Portugal 023. 980, fly direct, Romeo Fox 018. Clear direct, Romeo Foxtrot 018, is a 4980. Canal 6313, Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 1235, 6303, boa noite. Boa noite. Azul 4980, call Recife, 15.45, disponible 16.85. 25.45, 26.85, Azul 4980, have a good one. Estacionamento SAM 3305. Simulac SAM 3305. Autoridade Samaná. Wonder, boa noite, o Azul 49959 da Alfa. Azul, prossiga. Autorização, senhor. Ideal, Salvador, Ideal. Azul 4959? Firmo, 4959, Azul. Para qual peso 4959? Pronto, para copiar? Não, para copiar, o 4959. Autorizado, Ideal, nível no 40. Decola da pistão 90. Saída Coral, controle 120.8, transponda 5141. Sim, autorizado, 140, decola da 10, Coral 120.8, 5141, transponda do 4959. 4959, modifica o transponda por gentileza para 0263 e chame quando pronto para feedback, acionamento. Pronto, transponda agora 0203, São H, para puxa, acionamento, Azul 4959. Para táxi, seu TAM 3505 com 130, 130, 330, Fortaleza. 3305, siga VM até o ponto de espera. Ondular, torre 1895, ajuste 1-0-1-1 na boa viagem. 1-0-1-1, ponto espera 1895, TAM 3305. Obrigado, Fernando. Antrezano 78, boa noite, autorizado direto, Serra Vista 366, desça para o nível 050. Salvador, tá 3305, barato. 3305, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 080 graus com 05 nós. Ali decola no 0, tá 3305. 970, fly direct Sierra Vista 360, descend flight level 060. Ram 3178, confirma a velocidade. Boa 970, reduce our speed to 290 knots, number 2, drop road. Decola 13, chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Muito boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 070. 070, na Mari, 2, espaço, onde é? Ah, quem é? Oi, abraço. Abraço. Passiva. Santo para cópia. Pronto. 160 autorizado para Porto Seguro. Decola pista 190. Frequência da saída Coral. Controle 120, decimal 8. Responda 0260. Porto Seguro 160 para autorizado. Decola da 10, perfil da Coral. 1208-0260 transponder, o 2774. Correto, 2774 sempre para o prospecto assinado. Chamará, 74.